Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gassi. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias, sexta-feira, 26 de setembro de 2014. Destaques de hoje. CPI revela troca de telefonemas de Youssef com o ex-presidente do TJPE. Não se pode confundir sensibilidade com fraqueza, diz Marina Silva. Aécio promete valorizar agronegócio e buscar alternativa ao fator previdenciário. Ministério da Justiça lança guia sobre proteção a denunciantes de corrupção. MPF investiga Embraer por propina na República Dominicana. Denunciado pelo Ministério Público, preside a empresa por indicação da Petrobras. Ministério Público solicita o sequestro dos bens de Eike Batista. Polícia Federal faz busca no Distrito Federal para apurar fraude de órgão federal de saúde indígena. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Instabilidades da frente fria predominam sobre São Paulo e sobre o sul e oeste de Minas Gerais, com predomínio de muitas nuvens, pouco sol e pancadas de chuva ao longo do dia, com risco de temporais. No Rio de Janeiro, chove rápido ao entardecer, tempo firme nas demais áreas. Região Norte. Ar seco mantém o tempo ensolarado apenas no centro-sul do Tocantins. Nas demais áreas da região, o sol predomina ao longo do dia, mas nuvens mais carregadas conseguem se desenvolver devido ao ar quente e úmido e provocam pancadas isoladas de chuva à tarde. Região Nordeste, uma forte massa de ar quente e seco mantém o tempo firme em grande parte do Nordeste nesta sexta-feira. Há previsão de chuva rápida e isolada entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte. No Maranhão, faz sol entre nuvens e chove a partir da tarde. Região Sul. Nova frente fria reforça áreas de instabilidade na região. Somente no centro-oeste do Rio Grande do Sul não chove. No Paraná e em Santa Catarina, o céu fica com muitas nuvens, o sol aparece pouco e chove ao longo do dia, com risco de temporais. No leste e sul do Rio Grande do Sul, chove pela manhã. Região Centro-Oeste. Instabilidades deixadas por uma frente fria são reforçadas por uma baixa pressão no Paraguai e continuam provocando chuva a qualquer hora no Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás. Tempo firme no centro-norte de Goiás. Chove à tarde nas demais áreas. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 35 32 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Entretenimento, consolas, videojogos, indústria. Palavra-chave de Joystick, o espaço radiofónico dedicado ao mundo dos videojogos e a tudo o que ele envolve. Joystick, um programa de produção externa às segundas-feiras, das 5 às 6 da manhã, no Canal 1. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal 1 apresenta-nos um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca um momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Corpo de estudante morto na USP tinha marcas de que foi arrastado. De acordo com o boletim de ocorrência, Vitor Hugo Santos tinha lesões nos braços e na lateral do corpo. As informações são do boletim de ocorrência da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo. Apesar de ter sido encontrado no interior da raia, o corpo não possuía sinais de afogamento, afirma trecho do documento. Além disso, o local onde o corpo foi encontrado é cerrado e os acessos são controlados por vigias, mas não foram localizadas câmeras de segurança que pudessem agilizar as investigações, acrescenta. Conforme o boletim, as lesões encontradas no cadáver não aparentam ser a causa da morte. A família não acredita que a morte tenha sido acidental. Emocionado, André Costa, primo em primeiro grau do estudante, declarou que considera impossível que o rapaz tenha entrado na raia olímpica, que fica a cerca de 100 metros do velódromo, local da festa, e se afogado sozinho. Lá tem seguranças e apenas uma entrada e uma saída, disse. Segundo Larissa Santos, também prima do rapaz, há testemunhas que afirmam ter visto um garoto muito parecido com Vitor apanhando dos seguranças do evento, contratados pela empresa COS Group. Ele teria tomado uma chave de braço que provavelmente tenha o asfixiado. Em seguida, ele foi colocado em uma blazer preta, publicou Larissa em uma rede social. As circunstâncias da morte estão sendo apuradas pela DHPP da Polícia Civil, coordenada pela delegada Elizabeth Sato, que solicitou exames toxicológicos e de material hemático. Os resultados podem levar até 30 dias para serem entregues. A delegada só irá se declarar sobre o caso após a conclusão do inquérito. A Procuradoria da República do Rio de Janeiro investiga o suposto pagamento de propina por parte de executivos da Embraer S.A. a autoridades da República Dominicana em troca de favorecimento na compra de aviões militares. A informação foi dada pelo Wall Street Journal de Nova York. De acordo com a reportagem, o dinheiro foi repassado a políticos e autoridades dominicanas para viabilizar a compra de aviões de combate do modelo Super Tucano, fabricados pela empresa brasileira. O negócio, concluído em 2012, rendeu à empresa brasileira cerca de 92 milhões de euros. Parte do dinheiro da compra teria sido financiado pelo BNDES. Além do Ministério Público Federal, a operação também é investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. No Brasil, o caso é investigado pelo menos desde 2013 e atualmente corre em segredo de justiça. A investigação está sendo conduzida pelo procurador Tiago Lemos de Andrade. O Ministério da Justiça lançou nesta quinta-feira um guia para difundir os direitos humanos e os mecanismos de proteção das pessoas que denunciam atos de corrupção. Originalmente escrito em espanhol, elaborado pelo Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da Universidade do Chile, o documento reúne todo o arcabouço legal do continente acerca do tema. De acordo com o secretário nacional de Justiça, Paulo Abram, a intenção é promover a convergência entre os denunciantes, os defensores de direitos humanos e as autoridades. Ele servirá como manual para a sociedade. O que nos motiva é a defesa intransigente dos direitos humanos. O objetivo é conseguirmos implementar uma luta contra a corrupção a partir da defesa dos direitos humanos, disse Abrão no lançamento do guia. É extremamente importante essa conexão de combate à corrupção, liberdade de expressão e respeito aos direitos humanos, acrescentou o vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas. A candidata à presidência da República pelo PSB, Marina Silva, comentou em entrevista divulgada nesta quinta-feira o fato de ter chorado ao falar sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva após uma recente entrevista. Marina negou que tenha demonstrado fragilidade perante os eleitores, mas que é sim uma pessoa sensível. A presidenciável justificou o episódio ao pesar das filhas delas, que usavam roupas vermelhas quando crianças, em apoio ao PT, mas que agora não tem mais orgulho do partido. Lembrando do próprio Lula, que também caiu no choro quando recebeu o diploma ao tomar posse do cargo da presidência, Marina recordou a vida difícil que passou, com 5 malárias, 3 hepatites, 1 leishmaniose e o fato de ter perdido a mãe ainda na adolescência. Ter passado o que eu passei, vir me dizer que isso é fragilidade e não me pedir para ter emoções, sinceramente, já vi tantos líderes chorando e não é por isso que são mais fracos ou menos fracos. Não se pode confundir sensibilidade com fraqueza, defendeu Marina. Ela também foi questionada sobre o cenário de incerteza entre os empresários, que temem que, na tomada de decisões sobre infraestrutura ou agronegócios, ela sempre favoreça os ambientalistas. A candidata acredita que as duas áreas não são incompatíveis. Não há esse dilema para produzir e proteger. As duas coisas são inteiramente possíveis, respondeu ao rebater críticas de que teria travado licenciamentos ambientais durante a gestão como ministra do Meio Ambiente. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, o doleiro Alberto Youssef decidiu fazer um acordo de delação premiada com o Ministério Público e a Polícia Federal, a exemplo do que já havia feito o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O que já foi revelado por Paulo Roberto daria para abalar as eleições e para colocar muita gente na cadeia. Mas a nossa justiça é lenta. E a imprensa sempre chega mais rápido. Mas as declarações são oficiais, prestadas a órgãos investigativos e, portanto, estes já estão de posse de material mais do que suficiente para algemar alguns. Mas não o faz. Uma das razões é óbvia: poderia abalar as eleições. Mas e por que não? Se candidatos são culpados, que percam o direito de concorrer por fichas sujas. Ou então que o povo saiba muito bem em quem está votando. O pior é que o povo até sabe, mas a sua maneira não está se importando. Pode ser pela esperança de que parte do roubo venha em seu benefício, ou então que o pessoal roube, mas faça. Pode até ser que façam, mas precisam roubar, e tanto. No caso da delação do doleiro Youssef, também pode abalar as eleições. Mas pelo jeito que vai, a imprensa é que vai se adiantar novamente e contar o que Youssef vai revelar e que possa reverter em diminuição de sua pena. E não pode ser pouco. Sua tesoureira Meire Posa já revelou como o esquema funcionava, como o dinheiro de obras evidentemente superfaturado era transferido pelas empreiteiras para políticos do PT e de sua base aliada. São detalhes significativos que o CEF não precisará dizer mais. Se confirmar o que a contadora disse, já será o suficiente. Mas ele tem muito mais. Pode revelar como o vice-presidente da Câmara, o ex-vice, André Vargas, se transformou em espécie de sócio para o malfeito. O aluguel de um jatinho para o deputado, pelo jeito, é fichinha perto do que a turma embolsou. De maneiras que, meus caros ouvintes e leitores, hoje é sexta-feira e o conteúdo das revistas de final de semana, Veja, Isto É, Época, Carta Capital e mais os jornais, antecipam a sujeirama toda que emporcalha o país e descaracteriza estas como eleições livres e democráticas. Estamos diante de uma estrutura criminosa instalada no poder a serviço de uma candidata. Uma quase farsa travestida de oposição a isto, mas do que participou por longos anos. E um projeto que, repito, se fosse um sonho, poderia provocar os desejos de um país que se move à enganação, intrigas e mentiras. E uma boa dose de cinismo. Inclusive, infelizmente. De Brasília, José Wojtchomas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um rápido intervalo. E dentro de instantes, estaremos de volta com os destaques internacionais. Até já. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu nesta quinta-feira que todos os países contenham imediatamente a epidemia de ebola em uma reunião especial na qual o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, alertou que os esforços ainda são insuficientes. Chegou o momento de um esforço poderoso e unificado para conter esta epidemia. O mundo pode e deve deter o ebola agora mesmo, disse Ban Ki-moon ao inaugurar uma reunião especial à margem da Assembleia Geral da ONU para discutir respostas à crise. A epidemia, afirmou Ban, está se expandindo, mata mais de 200 pessoas por dia, dois terços delas mulheres. Guiné, Libéria e Serra Leoa, acrescentou, enfrentam a maior e mais letal epidemia de ebola que o mundo já viu. A febre hemorrágica altamente contagiosa já matou 2.917 pessoas de 6.263 casos na África Ocidental, de acordo com o último balanço da Organização Mundial da Saúde, OMS, de 21 de setembro. O secretário-geral destacou que vários países e organismos internacionais já se mobilizaram para dar ajuda aos países afetados pela epidemia, mas destacou que a situação é tão grave que será necessário organizar a escala e a modalidade dessa intervenção. Alguns países, disse Ban, têm tentado conter o vírus fechando suas fronteiras. Companhias aéreas interromperam seus serviços, diminuiu drasticamente o número de barcos em seus portos. Mas esta abordagem só piora a situação, isolando países que precisam de ajuda. A França realizou nesta quinta-feira uma segunda série de bombardeios no Iraque, em uma semana, e determinou que as bandeiras fiquem a meio mastro por 3 dias, após o assassinato de um refém francês na Argélia. Ocorreram ataques na manhã de ontem no Iraque, anunciou o porta-voz do governo francês, Stéphane Le Foll, após o Conselho de Ministros, que foi seguido de um Conselho de Defesa. Os aviões saíram para fazer uma missão de reconhecimento e, durante seu percurso, atacaram um alvo de oportunidade, ou seja, realizaram um ataque não programado, explicou o exército francês, a AFP, sem informar o tipo de alvo. Este é o segundo bombardeio da França desde 18 de setembro, quando o país ingressou na coalizão contra o grupo Estado Islâmico. Por sua vez, o exército americano realizou desde 8 de agosto cerca de 200 ataques. Na França, as autoridades decidiram reforçar as medidas de segurança nos lugares públicos e nos transportes. E o presidente francês, François Hollande, anunciou que as bandeiras ondearão a meio mastro sexta-feira e sábado, no caso hoje, amanhã e domingo. Hervé Cordel, um guia de montanha de 55 anos, foi sequestrado no domingo passado na Argélia, quando fazia turismo, e foi decapitado na quarta-feira após um ultimato dos jihadistas que pediam o fim dos ataques franceses no Iraque. Nesta quinta-feira, o exército argelino seguia buscando ativamente o corpo do refém e indicou que deseja neutralizar o grupo Jund al-Khilafa, segundo uma fonte de segurança. O grupo argelino Jund al-Khilafa, soldados do califado, que na quarta-feira publicou em um vídeo a decapitação do turista francês, jurou fidelidade ao Estado Islâmico. O presidente francês, François Hollande, decretou que as bandeiras permaneçam meio mastro, sábado, domingo, em homenagem a Hervé Gurdel, refém francês executado nesta quarta-feira na Argélia, pelo grupo Jund al-Khilafa, soldados do califado, vinculado à organização Estado Islâmico, em represália aos bombardeios franceses no Iraque. Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos tiveram um papel chave nos recentes ataques contra o grupo Estado Islâmico na Síria, destacou o Pentágono nesta quinta-feira, anunciando que investigará denúncias de civis mortos durante os bombardeios. 10 dos 16 aviões que bombardearam posições do Estado Islâmico na Síria na noite de quarta eram sauditas e dos Emirados Árabes. Essas aeronaves teriam lançado 80% da carga total de explosivos, disse à imprensa o porta-voz do Pentágono, contra-almirante John Kirby. Os aviões americanos levaram 18 das 23 bombas lançadas durante os ataques, mas os dois países árabes usaram munições mais potentes, completou Kirby. Nessa nova ofensiva, liderada pelos Estados Unidos e apoiada por 5 países árabes, foram atacadas 12 posições do Estado Islâmico, afetando a maioria das refinarias controladas pelo grupo, acrescentou Kirby. O Estado Islâmico mantém outras instalações de petróleo sob seu controle. O primeiro-ministro britânico David Cameron pedirá desculpas à Rainha Elizabeth por dizer que ela ruiu de prazer, como fazem os gatos, quando foi informada do resultado do referendo da Escócia, informou nesta quinta-feira a imprensa. Cameron fez a revelação ao ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, em uma conversa que foi captada pelos microfones e câmeras da imprensa. A definição de alívio é ser o primeiro-ministro do Reino Unido e telefonar para a rainha e dizer: está tudo bem, explicou nesta conversa. O primeiro-ministro disse posteriormente à imprensa em Nova York que se sentia muito envergonhado e que lamentava muito o ocorrido, segundo os jornais desta quinta-feira. Ele pedirá desculpas no próximo encontro regular que mantém com a monarca de 88 anos. Era uma conversa particular, mas claramente uma conversa que nunca deveria ter tido e que não terei nunca mais. Meu gabinete já contactou o palácio para esclarecer a situação e eu também o farei, acrescentou. O partido palestino Fatah e o movimento islamita Hamas acertaram nesta quinta-feira no Cairo permitir que seu frágil governo de unidade, ameaçado pelas inúmeras divergências entre as partes, volte a exercer sua autoridade na faixa de Gaza. Este anúncio ocorre no momento de tensão entre os dois movimentos. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, havia acusado o Hamas de manter um governo paralelo em Gaza e de impedir que o governo de unidade, nomeado em junho, exercesse sua autoridade no território palestino. Após anos de divisões, o Hamas e a Organização de Libertação da Palestina, OLP, cujo principal membro é o Fatah, assinaram em abril um acordo de reconciliação que em junho deu lugar a um governo de unidade formado por independentes. Fatah e Hamas chegaram a um acordo para uma volta do governo de união na faixa de Gaza, informou a AFP um membro da delegação do Fatah no Cairo, Jibril Rajoubi. A informação foi confirmada por Azan Al-Ahmad, o chefe da delegação do Fatah, e por Musa Abu Mazouk, um alto dirigente do Hamas. O anúncio deve permitir aos palestinos apresentar uma frente unida durante as negociações indiretas com Israel, previstas para o final de outubro. Essas negociações, sobre os auspícios do Egito, visam estabelecer uma trégua durável na faixa de Gaza, após a assinatura, no final de agosto, de um cessar-fogo, que acabou com 50 dias de conflito sangrento. A guerra empreendida por Israel em Gaza nos meses de julho e agosto fez mais de 2.100 mortos do lado palestino, em sua maioria civis, e mais de 70 entre os israelenses, incluindo 66 soldados. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta com os últimos destaques. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo, o de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando.

prometeu ontem que, se for eleito, seu governo apoiará o agronegócio com a adoção de uma política de estímulo ao homem do campo para que produza cada vez mais e buscará alternativas ao fator previdenciário de forma a retirar dos aposentados o ônus causados por esse instrumento, que é uma espécie de redutor das aposentadorias. Teremos uma política agrícola responsável, estruturada no tripé: crédito, segurança jurídica e seguro para estimular quem produz no campo, disse o candidato, que fez campanha em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Estaremos investindo cada vez mais em novas tecnologias, em inovação e abrindo novas fronteiras para aqueles que produzem no Brasil. O Brasil deve, e deve muito, ao esforço do homem do campo, pelo fato de o país ter hoje um mínimo de crescimento, acrescentou Aécio. Sobre o fator previdenciário, Aécio informou que buscará alternativas para que o ônus desse instrumento de cálculo não recaia sobre os aposentados. Vamos buscar, em um diálogo franco com as centrais sindicais, uma alternativa que permita a sobrevivência, obviamente, mas que tire o fator previdenciário ou o ônus do fator previdenciário das costas dos aposentados brasileiros. O candidato tucano reafirmou o compromisso de garantir a continuidade do reajuste do salário mínimo e a correção da tabela do imposto de renda. Em entrevista, Aécio disse que consta do seu programa de governo um amplo projeto de barragens que vão fortalecer o abastecimento humano e a agricultura familiar. Vamos investir de forma planejada aquilo que o atual governo não fez. A Petrobras colocou para presidir uma de suas empresas um executivo denunciado nesta terça-feira pelo Ministério Público na administração dos empreendimentos de Eike Batista. Presidente da Sete Brasil, Luiz Eduardo Guimarães Carneiro, foi indicado em abril pela estatal, a Petrobras, para dirigir a empresa de fornecimento de sondas para exploração do pré-sal. Denunciado por crimes como associação criminosa e falsidade ideológica, o executivo dirigiu a OSX no período de crise financeira dos negócios de Eike Batista. Mesmo assim, foi indicado pela gestão de Graça Foster para conduzir a empresa responsável por administrar contratos e, assim, entregar 28 sondas para a petroleira a partir do ano que vem. No mercado, o aluguel diário de cada uma sai na faixa dos $450 mil por dia. Antes de assumir a Sete, o engenheiro mecânico Eduardo Carneiro foi funcionário da própria Petrobras, onde exerceu funções como superintendente regional de exploração e produção e foi diretor da Skarrim Petróleo e Gás. Nas empresas de Eike, foi presidente e diretor de operações da OSX e membro do conselho de administração da OGX entre 2010 e no ano passado. No período, a má situação financeira da OGX fez as ações da empresa caírem de R$ 23,39 para 0,56 centavos. No final de abril, a Petrobras indicou para presidir a 7BR o nome de Carneiro, de outro ex-dirigente da OGX e de um ex-funcionário da GE Óleo e Gás. Apesar de ser dona de apenas 5% da empresa, a petroleira tem a prerrogativa de indicar o presidente da Sete. Os acionistas da empresa aprovaram Carneiro para suceder João Carlos Ferraz, que assumiu a empresa em 2011, desde que foi criada. Após 6 meses de silêncio, o doleiro Alberto Youssef decidiu colaborar com as investigações da Operação Lava Jato e contar ao Ministério Público Federal como funcionava o esquema que movimentou cerca de 10 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal. A defesa de Youssef contou à nossa reportagem que seu cliente cedeu à pressão da família ao assinar o acordo de delação premiada. O advogado deixou o caso após o acordo. Youssef se mantinha calado para atender à tese da defesa, que alegava suspeição do juiz Sérgio Fernando Moro, da Justiça Federal do Paraná, no processo enviado ao Superior Tribunal de Justiça. Em um momento, o juiz considerou que não julgaria Alberto por motivo de foro íntimo. Então, ele não pode julgá-lo em nenhum outro caso. O processo seria todo nulo, justificou a defesa. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Essa é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação, Edelson Moura e Márcia Ferreira. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia de Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasque. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira. E obrigado pela sua audiência. Bom final de semana. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.